ela se joga no passinho e vendo pra lá e pra cá. Ela se joga no passinho e vendo pra lá e pra cá. Bora endoidar, endoidar, endoidar. Bora endoidar, endoidar, endoidar. É nós que faz a festa e nós bota pra agitar. É nós que faz a festa e nós bota pra agitar. Popotó, popotó, popotó, popotó, popotó, popotó, popotó, popotó. Vai preparando tudo, vai preparando tudo. Bora meu DJ, taca fogo no bagulho. Vai preparando tudo, vai preparando tudo. Bora meu DJ, taca fogo no bagulho. Vai começar. Ela se joga no passinho e vendo pra lá e pra cá. Ela se joga no passinho e vendo pra lá e pra cá. Bora endoidar, endoidar, endoidar. Bora endoidar, endoidar, endoidar. É nós que faz a festa e nós bota pra agitar. É nós que faz a festa e nós bota pra agitar. Popotó, popotó, popotó, popotó, popotó, popotó, popotó, popotó. Vai preparando tudo, vai preparando tudo. Bora meu DJ, taca fogo no bagulho. Vai preparando tudo. Bora meu DJ, taca fogo no bagulho. Vai começar. Vai começar.